aos 3 anos de idade. Meu primeiro contato com as grades, meu primeiro dia na escola. Quando eu senti vontade de ir embora, fazia tudo que eles quisessem, acreditava em tudo que eles me dissessem. Me pediram para ter paciência, falhei, gritaram: cresce, apareça, cresce, apareci. Não vi nada, aprendi o que era certo com a pessoa errada. Assistia o jornal da TV e aprendi a roubar pra vencer. Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto amava. Mas e daí, se mesmo assim, vou vestir o melhor pra mim. Vocês venceram essa batalha contra a guerra.